A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, não. Nem deixes que triunfem sobre mim. Faz de mim saber, Senhor, os teus caminhos. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, não. Nem deixes que triunfe sobre mim. Faz de mim saber, Senhor, os teus caminhos, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia. Senhor, lembra de mim por tua bondade e perdoa a minha iniquidade. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará os teus caminhos. Faz de mim saber, Senhor, a tua verdade, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia. Pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia. Pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia. Por ti estou esperando todo dia, e por ti estou esperando todo dia.